No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 14 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira, novamente de tempo instável. Sim, a gente conseguiu ver um pouco do sol. Mas a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 19 graus, máxima prevista para hoje 32 graus, dia mais quente. E aqui no centro da cidade, a sombra 20 graus a temperatura. Vou propor uma pequena volta no tempo de 30 dias para os meus ouvintes, talvez um pouco mais, porque conversamos aqui, até ligamos lá para Brasília, pegamos no pé do deputado Amin, por conta da chamada votação das pautas bomba. O que se conheceu por pauta bomba, por um bom período se falou nisso, e o que a gente compreendia a partir do que era dito e escrito nos jornais? Era de que havia pautas que, se o nosso Congresso, deputados e senadores aprovassem, iam acabar por quebrar o país definitivamente, ou seja, fazer com que a gente desse um passo maior do que a perna, fazer com que a gente bancasse uma situação insustentável. Uma analogia é: você já está com todo o seu salário comprometido, mas você decide comprar um carro novo, né? Não dá, não vai ter como pagar depois. Bem assim, uma explicação bem básica seria isso. Por isso se chamou pauta bomba, porque ela vai explodir e vai acabar colocando a pá de cal em cima, então, da nossa esperança de dar a volta nessa crise. Entre essas chamadas pautas bomba, o Congresso liberou um reajuste de até 78% para os funcionários do Judiciário. E Dilma Rousseff vetou. Essa é a volta ao tempo que eu proponho. Isso aconteceu em 30 de setembro. E isso foi muito comentado, né? Foi o que mais gerou polêmica à época. Por quê? O reajuste atingiria 117,5 mil servidores. E aí, então, houve o veto, porque o Planalto, quando justificou, né, por que vetar, ele disse que o impacto financeiro ia contrariamente a todos os esforços necessários para que se obtivesse, então, o chamado equilíbrio fiscal. De acordo ainda com o Planalto, o reajuste dos servidores do Judiciário teria um custo de 1,5 bilhão só em 2015 e mais 5,3 bilhões de reais em 2016. E aí ficava aquela questão: a gente sempre entende que o Judiciário é um, digamos, um setor, um segmento da sociedade bem remunerado, né? A gente entende, quando para pensar, olha, os altos salários, e aí desses altos salários fizemos raciocínio, imagina um alto salário desses com 78% de reajuste, né? Enfim, quando na vida real alguém vai dizer: bom dia, vou chamar você aqui, meu caro funcionário, porque hoje eu vou lhe dar 78% de reajuste. Vou praticamente dobrar o seu salário. No mundo real, isso não existe, né? Então, como a gente compreenderia isso? Como a gente compreende? Os funcionários do Judiciário continuam brigando por isso. Então, eu vou chamar o intervalo comercial e, na volta, eles explicam como é reivindicar 78% de reajuste. E como é o outro lado dessa história, porque a gente interpreta tudo a partir do quê? Das movimentações no Congresso. Então, tudo tem um outro lado que a gente descobre depois do intervalo comercial. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina.

podem provocar problemas como deficiência mental, insuficiência cardíaca e deformidades ósseas. Os deputados também discutem proposta que isenta os municípios da taxa de licenciamento ambiental para projetos de extração por escavação de minérios destinados à pavimentação e manutenção de ruas e estradas. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Antes de eu conhecer o amargo da Natural Evas, eu não tinha saúde nem vontade de viver. Há 11 meses atrás, eu lembro como se fosse hoje, um amigo me falou. Eu tô sentindo que tu não vai bem não de saúde, viu? Faça como eu, vá na farmácia e compre o amargo da Natural Evas e tu vai ver como tua vida vai mudar pra melhor. Ouvi o conselho dele e fui direto na farmácia. Eu comprei o amargo da Natural Evas e eu vi o quanto a minha vida melhorou. Hoje eu transpiro saúde e as pessoas vivem ao meu redor, só falando. Homem, tu tá é bom de saúde, hein? E eu falo pra eles, faça como eu. Passe a tomar o amargo da Natural Erva todos os dias que tu vai ver a tua vida melhor. Mas atenção, cuidado para não ser enganado quando for comprar o amargo. Só compre se for da Natural Ervas. Blitz Total Schumann, os melhores preços do mercado. E com todos os colchões em 10 sem juros. Conjunto box com molas ensacadas, 999 em 10 sem juros. Conjunto box em tecido suede com molas ensacadas, só 10 de 129,90 sem juros. E box conjugado em tecido bambu, só 499 em 10 sem juros. Mas é só nesta quarta e quinta. Blitz Total Schumann, vem pra cá, realiza. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltando 3 minutos para as 9 horas da manhã, vamos entender então como é que o outro lado absorveu essa informação da pauta bomba. Como é que é ser um funcionário da Justiça Federal e ouvir que a questão do seu salário especificamente se tornou uma pauta bomba no Congresso e que esse aumento que eles pleiteiam pode quebrar o país, pode terminar de quebrar o país, porque, como eu disse antes, é um passo maior que a perna, é um passo que o governo federal não pode dar. Vocês entram, a princípio, nesse momento, como os bandidos da história, né? Dizendo, dane-se o Brasil, o que me importa é o meu salário. Como é que funciona esse contexto para vocês? Bom dia, Joel Cerutti, que é funcionário da Justiça Federal, e é interessante que eu saliento aqui, eles não vêm em nome de sindicato. Eles vêm, ambos os dois entrevistados dessa manhã, vêm simplesmente como servidores, como funcionários. Bom dia, Joel, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes. Nós viemos aqui na manhã de hoje para esclarecer alguns pontos que a população às vezes nos vê com maus olhos. Antes de eu entrar sobre o fato da gente estar pedindo até 78% de reajuste, acho que seria interessante esclarecer que todo funcionalismo público, seja do judiciário, seja do executivo, do legislativo, nós não temos reposição ano a ano. Embora no artigo 37.10 da Constituição seja uma garantia de que todo servidor ele tem que ter reajustado o seu salário anualmente, isso não existe na prática. Essa regulamentação ainda não foi colocada em prática, e tanto que uma das nossas bandeiras, se eu assim posso falar, é que a gente tem a data base como tem no serviço privado. Quem é seletista tem reajuste salarial todo ano. E nós muitos de servidores públicos, dependendo da categoria, também o têm. Já tem alguns setores de serviço público, não digo federal, mas que a gente pode usar como exemplo, que já conquistaram isso, né? Uma data base. Sim, o servidor público federal não tem. Essa é a primeira diferença, então. A lei 812, que regulamenta os servidores públicos federais, não tem essa previsão de, vamos por assim, o reajuste da inflação vai ser dado todo ano. Isso a gente não tem. Nesse panorama, o nosso último reajuste de salário foi no ano de 2006. A tabela de 2006 foi paga parceladamente e desde então nós não tivemos reajustes do salário base. O que que isso significa? O salário que eu recebo hoje, o salário base, é o mesmo que eu recebia em 2006. Então aí se vão 9 anos sem que a gente tivesse reajuste. No ano de 2013, o governo federal fez um acordo com o presidente do Supremo e foi dado 15,8% em 3 anos. Então, pegando de 2006 até hoje, descontando esses 15,8%, nós temos 50% de defasagem do salário se for levado em conta o INPC. O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Exatamente. O que que acontece? A gente vai no mercado, toda a população consegue verificar que toda semana, todo mês tem aumento de preço. Tarifa de luz está tendo reajuste a cada pouco, gasolina, todos os preços públicos. O meu salário base é o mesmo de 2006 ainda. Então, quando a gente pede até 78%, na verdade a gente está querendo recompor todo esse período de 9 anos sem reajustes. Se a gente tivesse reajuste, por exemplo, de 6% ao ano, o ano que vem a gente teria 6%, não teria feito todo esse acúmulo de atrasados, entendeu? E o governo, ele vende essa imagem de até 78%. A categoria do judiciário são aproximadamente 120 mil servidores. Esses 120 mil servidores não são juízes, não são desembargadores. São auxiliares, técnicos e analistas. Cargos de primeiro, segundo e terceiro grau. Hoje, em atividade, tem apenas 14 servidores que são auxiliares, primeiro grau. É uma categoria em extinção e essas 14 pessoas iriam receber próximo de 78%. Em todo o Brasil. Eu sou técnico judiciário. O meu nível é de segundo grau, embora eu tenha formação em nível superior, tenha a pós-graduação. Meu cargo é de segundo grau, analista é cargo de terceiro grau, e esses dois, o reajuste seria de próximo de 56%, em cima do salário base. Em cima de toda a remuneração que a gente recebe, teria um reflexo de aproximadamente 36%. Olha, é muita conta para o ouvinte entender, eu fico pensando, né? Porque existe, a gente primeiro descobre o seguinte, desse universo de 122 mil pessoas aproximadamente, né? 50% da população de Chapecó dividida em todo o Brasil, a conta, a grosso modo que eu faço para a gente ter parâmetro, vocês falam que efetivamente 14 receberiam 78% de aumento. Próximo de 78. Próximo a 78. O que é diferente da gente imaginar quando houve, a grosso modo, o que disse o Palácio do Planalto, de que seria um universo enorme recebendo 78% de reajuste. É a primeira grande diferença que a gente nota. Num segundo momento, eu quero dar bom dia para o Emiliano Dorschenbach. Dornsbach. É um sobrenome bem alemão, gente. Deve ser meio alemão, meio austríaco isso aqui, lá de cima. Mas, enfim. Dornsbach, servidor da Justiça Federal. A segunda dúvida que surge aí é a seguinte. A gente não sabe, como cidadão, o que é um servidor da Justiça Federal. Porque o primeiro ponto a que a gente remete, quando fala Justiça Federal, é juiz, promotor, desembargador. E a gente imagina, meu Deus, o pessoal ganha bem pra caramba. Como é que podem chegar e dizer, ainda queremos 78% de aumento? Dá para explicar essa questão? Porque poucas pessoas devem conhecer um servidor do judiciário. Vocês são poucos, eu não sei quantos vocês são aqui em Chapecó. Então fica difícil entender e a gente é levado muitas vezes ao erro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvinte. Bom, nós sempre, quando prestamos esclarecimento sobre o plano de carreira, então, no qual está sendo realmente reivindicado, não aumento, mas sim essas perdas salariais que deveriam ser constitucionalmente garantidas, e no caso nosso aí, desde 2006, Nós tentamos explicar então para a população, e isso a gente vê muito esse equívoco, principalmente nas redes sociais, que quando o governo principalmente fala sobre o aumento do judiciário, e ele trata como aumento do judiciário, não explica que na verdade seria um reajuste atrasado dos servidores do judiciário, até mesmo porque juízes e tal, juízes assim como os parlamentares e a própria presidente da República, vice-presidente, tiveram um aumento na calada do dezembro de 2014. Na calada, quer dizer? Algo que, sempre, que aconteceu. Quando, após a eleição, passou e no aconteceu, fim do ano, todo mundo é meio anestesiado. De um dia para o outro, e quando a gente ficou sabendo, já estava aprovado e todo mundo já estava ganhando em janeiro. Bom, esse reajuste, então, pleiteado, que é o aumento do judiciário, que está ainda entre os vetos da chamada pauta bomba, que são realmente leis que vão impactar negativamente no orçamento, ele beneficia apenas os servidores do judiciário. Os servidores não englobam a parte de juízes, nem outros cargos de outras carreiras, que seriam promotores, procuradores, advogados da União, etc. Os servidores são a base do que toca a justiça, seja ela federal ou estadual. No caso nosso, desse reajuste, se fala apenas em âmbito do judiciário federal, que é formado pelas justiças do trabalho, justiça eleitoral e justiça federal. Servidores são a carreira de apoio, é quem assessora os juízes e dá condições realmente de a parte administrativa e os processos serem tocados. Considera essa uma primeira divisão fundamental, porque justamente como a gente tem muita notícia, a gente vive num momento de excesso de informação, que tem que acompanhar no mínimo 10 escândalos por dia. Sim. Fica confuso entender, né? Olha, e automaticamente eu lembro que à época todo mundo, quando se falava em pauta bomba, se reportava isso, né? As disparidades no Brasil. Há um juiz que ganha R$35 mil tendo um reajuste de 78%, o que o levaria a quase R$70 mil. Quando se fazia esse raciocínio, se considerava essa luta um absurdo. Agora a gente começa a entender que não se trata do juiz dos 35 mil, né? Então, por aí começam essas diferenças. Num segundo momento, então, vocês sabem quantificar quantos são aqui em Chapecó os servidores que se encaixam nessa descrição, então? Aqui em Chapecó, não tem nenhum servidor que receberia próximo de 78%. Aqui já foi extinto o cargo de auxiliar judiciário. O auxiliar judiciário é aquele porteiro, telefonista, servente do prédio. Hoje esse serviço é terceirizado, então aqui nós não teríamos mais. Que é aquele com o primeiro grau, vocês descreveram antes, que até com até São o primeiro cargos grau. Cargos antigos, isso. Cargos mais antigos, isso. Que já não existem mais. Daí, entre analistas e técnicos, nós temos 3 varas da Justiça Federal, 4 varas da Justiça do Trabalho e a Junta Eleitoral. Na Justiça Federal, nós somos aproximadamente 60 servidores. E eu acredito, não tenho os números certos aqui, mas eu acredito que na Justiça do Trabalho deve ser próximo a 80, e na Justiça Eleitoral, 3 ou 4 servidores. Quer dizer, daria o quê? Não chega a 2 centenas, não chega a 200 pessoas em Chapecó. Não, de certeza, forma alguma. De forma alguma chega a isso. Alguma. É porque realmente a gente for estratificando e pensando, né, dividindo 122 mil funcionários por todos os municípios do Brasil, realmente dá uma proporção muito pequena. E falando nisso, outra coisa que me chamou a atenção, nós vamos depois entrar pontualmente, passo a passo, mas outra coisa que me chamou a atenção é vocês virem de uma forma, digamos que desconectada, desligada de um sindicato. 100% ou 90% das categorias que se mobilizam, que usam o espaço aqui, tirando, por exemplo, os caminhoneiros, que foi outra exceção, a regra, uhum, né? Eles não vieram com a fala do sindicato. O que acontece? Vocês têm um sindicato, sei lá qual seria a sigla, dos funcionários no serviço público federal, nem sei como é que fica isso, mas por que vocês não estão neste formato apresentando a comunidade as reivindicações? Raquel, acontece da seguinte forma, nós temos o sindicato aqui em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, em todo estado tem o sindicato, o nosso é o Sintrajusque. O que acontece? O nosso último reajuste foi do ano de 2006. No ano de 2009, o presidente do STF encaminhou ao Congresso um outro projeto de lei, que é esse mesmo que a gente está lutando hoje. Ele está tramitando no Congresso desde 2009. a passos lentos, passa numa comissão, fica parado na outra, vai passando, e o sindicato, a gente sentiu que ele não teve tanta efetividade em negociar. Talvez, posso tá errando aqui no que eu falo, mas talvez porque a federação era ligada à CUT e o governo era petista. Então, o que, que nós sentimos assim? Foi andando, a gente foi seguindo o sindicato, orientações da federação, só que a corda está cada vez mais apertada no pescoço, e o sindicato, a gente sentiu que ele não está lutando com tanto afinco que a gente precisa. Então, hoje a categoria, por ela estar, de certo ponto, desesperada com a situação financeira que a gente está passando, resolveu arregaçar as mangas e ir à luta. Então, hoje o movimento que teve no Brasil inteiro, ele é maior do que o sindicato. Ele é maior do que as orientações do sindicato. Nesse ponto, foi muito inteligente o comparativo com os caminhoneiros. Assim, a gente não pode depender de sindicato, ou só depender de sindicato e de federações, que tem um grande cunho político, que pode até, inclusive, estar defendendo o governo em detrimento dos servidores e isso de todas as categorias. Olha, isso dito por funcionários. Muitas vezes a gente faz aqui uma discussão, um debate, e existe sempre a necessidade de dizer, olha, eu posso ser, quando vem um sindicato, eu posso ter filiação partidária, mas isso em momento algum interfere na minha ação como sindicalista. Só que historicamente o Brasil construiu a luta sindical a partir de uma visão ou a partir de uma ótica, né, ligada a partido político. Então, também contradizer isso muitas vezes fica meio estranho, fere um pouco o ouvido, porque a gente compreende, é difícil, são seres humanos, é difícil exercer essa diferença tão amplamente, da mesma forma como se diz, olha, a imprensa isenta. Eu sempre digo, é difícil, é feita por seres humanos, que têm seus credos, que têm seus pontos de vista. Então, também é uma questão interessante justamente se perceber isso, olha, a luta pelo salário se tornou maior do que o sindicato. Que coisa curiosa, que movimento interessante esse, né? E por um lado ter lá a CUT mais talvez aguerrida na defesa do governo do que na defesa do sindicalizado. É um paradoxo isso? É que infelizmente a gente vê hoje que há um grande apoio do governo em relação a aos chamados movimentos sociais, propriamente apoiados pela CUT, e talvez eles tenham mais a perder do que se ficassem do lado dos funcionários, no caso, servidores públicos. A coisa, eu acho que para o setor privado já é um pouquinho diferente no setor privado, até porque os sindicatos têm uma força de representação muito maior. Os servidores dentro do judiciário, como eles estão vinculados ao chefe de poder e à iniciativa do chefe do poder, que no caso é o presidente, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, eles carecem de representação, porque o ministro não tem nenhum dever de negociação com o sindicato. O que não acontece no setor privado. No setor privado você tem o sindicato das empresas e o sindicato dos funcionários. Os dois negociam, chegam a um acordo, sai o reajuste anual. Em âmbito federal, além de você não ter a regulamentação, de você não ter lei que dispõe sobre as perdas anuais, você carece dessa representação, porque o sindicato não tem força de chegar para o chefe do poder e dizer que precisa negociar uma reposição ou qualquer outra reivindicação. Você fica à mercê da vontade dele. Olha, são situações muito peculiares. Eu vou chamar o primeiro intervalo comercial e na volta eu quero entender o que vocês acham da fala, no caso do Planalto, porque foi Dilma quem vetou isso, de que só nesse ano o custo seria de 1,5 bilhão de reais e que em 2016 o custo para nós brasileiros, além de tudo que nós descobrimos que estamos devendo, seria de mais 5,3 bilhões. Isso não é pouca coisa. Dá para o Brasil arcar? Dá para dizer, olha, a gente se vira e dá um jeito, ou vire se o país produza e pague? Então a gente vai para o intervalo comercial e volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória.

Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Nove horas 20 minutos. Olha, a conversa é uma conversa interessante, porque enquanto todo o país foi levado a pensar A, os funcionários da Justiça Federal nos dizem não é A, é B. Né? A gente debateu aqui essa questão dizendo, olha, uma pauta bomba. Vamos aqui para uma informação básica. Em 12 meses, no último ano, a nossa dívida interna, dívida pública, cresceu 17,28%. A soma do nosso endividamento, do que o Brasil deve, interno e externo, foi para mais ou menos 2,3. Eu não sei como quantificar isso, 2,5 trilhões de reais. A gente não sabe mais. Se disser que é 5, 10 trilhões ou 2,5, nós já perdemos essa medida. Mas aí o Planalto disse, imagine nessa situação, em que só faz piorar, porque isso aqui é até uma informação antiga, né? Ela piorou de lá para cá. Mas então imagine isso e dizer, não, mas agora com esse pessoal do Judiciário, nós vamos acabar entrando aqui numa bola de neve, que em 2015 dá mais 1,5 bi, e em 2016 dá mais 5,3 bilhões de reais. Então, em função disso, o Planalto disse, obviamente, não, vocês ficam sem o reajuste, né? E aí vocês dizem, não, existem outras formas, outros cálculos e outra forma de dizer, olha, o país banca sim. O país banca esse reajuste? É complicado que a gente não tenha o panorama total de todas as contas e todos os desvios e todos os roubos que o governo faz. E pedaladas. E pedaladas fiscais. Eles são bem francos aqui. Mas é que tanto é que o rombo inicial não tem como quantificar. A gente não tem ideia, né, Raquel? Até a gente estava tentando fazer um cálculo simples. É difícil trabalhar até com um número de 1 bilhão. Então, aqui nós tentamos fazer no intervalo uma conta e a gente se perdeu. O complicado é assim, o governo chega e fala que o rombo primeiro é de 30 bilhões, depois ele passa a ser 60 bilhões e daqui a pouco ele já é 105 bilhões. Isso da questão de uma semana para outra. O que foi veiculado na mídia então, em relação ao aumento que vocês estavam pedindo, né? Sim, tudo bem. O impacto financeiro primeiramente anunciado pelo governo, por ocasião do veto da presidente, foi de que isso deixaria um rombo no orçamento em torno de 25 bilhões. Na última votação da pauta bomba, onde foi votado parcialmente os vetos, a gente já pôde ver, inclusive por escrito, que o governo divulgou que o impacto seria de 36 bilhões. Enquanto a nota técnica oficial do STF é muito inferior, como você mesmo falou. É 1 bilhão para o primeiro ano, 1 bilhão e meio, né? E depois 5 bilhões no segundo ano de 2016. Ao final da implementação desse plano, que vai se dar só em janeiro de 2018, aí seria um impacto anual de 10 bilhões. E o governo vem da ideia que o impacto seria de 36 bilhões. Então, números são muito fáceis de manipular. Poderia chegar aqui e falar diversos números. Talvez poderia... Até algo que estava me chamando a atenção, porque essa semana eu tenho que pagar o reajuste anual do meu aluguel, certo? Sim. E eu não posso chegar para o proprietário do imóvel e dizer que eu estou há 9 anos sem reajuste, que o meu orçamento está quebrado ou que eu não recebi reajuste. O IGPM desse mês de outubro agora, que é o que leva em consideração os contratos de aluguel, fechou em mais de 10%. Isso aí a gente tem que pagar. Nos últimos 8 anos, e esses não são números meus, são números que eu tirei de jornal Extra, da Globo, inclusive antes da crise, para tentar pegar algo sem nenhuma manipulação. Esse jornal que foi circulado em 16 de dezembro de 2014. A inflação no período dos últimos 8 anos, que no caso pega um intervalo bem certinho, desde o qual a gente está sem reajuste pelo IPCA, foi de 58%. Eles requisitaram para várias... instituições aqui que dissesse qual que foi o reajuste que eles tiveram nesses últimos 8 anos. A Câmara e o Senado nem ofertaram as informações para eles, tá? Enquanto a inflação foi de 58%, os aposentados do INSS receberam a mesma recomposição. Então, a gente pode dizer que nos últimos 8 anos, aí, 2006, 2014, eles receberam a variação do IPCA, 58%. O salário mínimo teve a política de aumento do salário mínimo, então ele foi bem superior, 108% nos últimos 8 anos. Ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o teto do funcionalismo público, em torno de 38%. Já presidente e vice-presidente receberam 170% e 187% de reajuste. Isso informado por eles mesmos. Esses números são por eles mesmos. Sem considerar o reajuste de dezembro agora, de janeiro de 2015. É, que o que a gente estava comentando. Pois é, é uma situação que... Também um outro ponto, e aí eu vou enumerando os pontos de que transformaram talvez essa numa luta não tão simpática ou não bem compreendida pela população, isso a gente tem que entender, né? A primeira dúvida eu tirei, olha, envolve juiz, não envolve juiz, porque o juiz tem uma ótima remuneração, né? Então essa dúvida já foi esclarecida. Mas isso não significa também que eles não têm direito ao reajuste. A questão é que questões... eles têm poder político. Exatamente. E têm força para aprovar isso. A questão é que é mais fácil você aplicar um bom senso e concordar ou discordar com o veto quando você vê a realidade em números. Uhum. Então, ninguém convence um brasileiro mediano de que um juiz ganhando R$35 mil está passando fome e precisa de reajuste. Uhum. É o senso comum, né? Porque quase ninguém ganha R$35 mil nesse país mês. Então, aí é possível aplicar-se o senso comum e dizer, tranquilo, deixa Dilma vetar, não tem condição, e não é uma situação de quebradeira, eles ainda têm auxílio moradia, auxílio creche, auxílio isso, auxílio aquilo, eu não sei a quanto chega o salário de um juiz hoje. Mas eu sei que é uma situação confortável, em relação à média do brasileiro. Agora, quando se foca e se vê que o juiz não faz parte desta luta, que o juiz não está nessa trincheira, a gente já começa a olhar de uma forma diferente a situação, né? E aí entende que, poxa, realmente há o que se conversar, senão ficava dentro daquela história, pauta bomba, né? Vocês estão lutando uma batalha perdida, porque hoje o Brasil não tem condições de pagar isso, né? Eu me referi, eu propus uma volta no tempo, porque eu peguei a primeira reação, né, e o que chegou à mídia nacional, que foi em 30 de setembro para 1º de outubro. Houve desdobramento disso? Já passaram mais de 30 dias dessa questão? Em que pé vocês estão agora? Assim, o nosso projeto ele foi aprovado por unanimidade no Senado no dia 30 de junho. 30 dias depois, a presidenta vetou ele e devolveu ao Congresso Nacional que é o caminho. A apreciação do veto. Desde então, teve várias esperanças apagadas. Por que eu digo isso? Primeiro foi o senador Renan Calheiros, como presidente do Senado, ele propôs, não, nós vamos votar tal dia. Uma carreata de aproximadamente 12 mil servidores foi a Brasília. Nesses 12 mil estava eu e Emiliano, nós estávamos lá. Nós sentimos o clima, nós vimos que esse veto poderia ser derrubado. Ele simplesmente retirou de pauta pela pressão popular que estava. Na outra semana, da mesma forma. Então, até hoje, a gente teve umas 4 datas que houve, que foi, o projeto foi pautado, e o Congresso não, o governo, sabendo a força que nós tínhamos, o momento que nós estamos vivendo e o convencimento que nós fizemos aos parlamentares, esvaziava a pauta, não deixava dar quórum para fazer a votação, e assim está se arrastando até hoje. Nós temos a promessa de que seja votado na próxima terça-feira, às 17 horas, eu acho. Não sei certo, não recordo o horário. Mas nós temos previsão de que esse veto seja pautado e analisado na próxima terça-feira. Hoje o veto do reajuste, eu arriscaria dizer que ele é o que mais tem chance de cair, porque tirando os parlamentares que são compõem a base do governo realmente, e aí diga-se realmente aqueles que são do PT, porque os demais estão esperando a orientação, se o partido vai liberar ou não, infelizmente a gente ainda tem a questão majoritária para a eleição parlamentar, né? A opinião pessoal, e a gente faz corpo a corpo com os deputados, fizemos aqui na base com os deputados da região e fizemos em Brasília, eu e o João fomos não só nessa vez, como fomos mais uma vez, o pessoal daqui foi uma terceira vez a Brasília, todas as vezes custeadas pelo bolso dos próprios servidores, sem ir sindicato, ninguém de sindicato junto, a gente foi por conta mesmo. Organizamos outras vezes para algumas pessoas que pudessem ir, que quando a gente não foi de ônibus pudessem ir de avião. Mas a gente vê que há um apoio pessoal porque a causa é justa. Nenhum parlamentar que não seja fanático do governo nos diz que não cabe o reajuste que nós estamos pedindo, porque, como a gente tentou demonstrar aqui, Raquel, desde 2006, sem ter reposição do salário, chega num ponto em que não tem mais seguimento. Hoje nós trabalhamos com perdas superiores a 50% e o poder de compra do servidor está arrasado. E como é que fica essa relação? Porque, por exemplo, quando eu entrevistei o Amin, eu falei, poxa, como é que vocês votam favoravelmente? Porque o curioso é isso. Aí quando essa pauta bomba, que o governo disse não dá, não pode, vai acabar comigo, não façam isso, foi para votação, entre os deputados, que é um raciocínio mais próximo, né? Uhum. Os deputados disseram sim, a gente é favorável a este aumento. O Amin falou sim, eu me solidarizo, ele disse no programa aqui, com funcionários que estão há 10 anos, usou lá um parâmetro, sem reajuste, eles precisam desse reajuste, e não é porque um governo que não fez o tema de casa, né, alega isso, que essas pessoas vão ficar sem esse reajuste. A explicação dele foi mais ou menos essa, quando eu perguntei, poxa, o nome já não vem por acaso, sim, é bomba o que vocês estão, né, votando. É fácil fazer um raciocínio, né, Raquel, no começo do programa você falou assim, eu tô com, seria como fazer uma analogia, eu tô com o meu salário todo comprometido, vou comprar um carro novo. Mas um carro novo é um item supérfluo. Isso. Mas digamos que a tua casa esteja caindo. Aí é outra forma de avaliar, não é um carro novo que eu estou querendo comprar, mas é um... Não importa se você tá com o teu salário comprometido, você vai ter que dar um jeito aumentar de aumentar o teu salário, ou algum jeito você vai ter que fazer para arrumar a tua casa, ou você vai deixar a tua casa cair. O governo que a gente vê hoje, por que esse projeto não tem apoio do governo? O governo está apertando de todos os lados. Sim, e justamente, o nome já é bomba por conta disso, porque... O único lado que ele não está apertando é o lado no qual ele vai perder apoio político. A gente vê aí a tal da reforma ministerial que era para ter saído, talvez eles saíram do prédio e não houve exoneração de cargo. A gente pode ler na imprensa aí, a imprensa falou semana passada que os cargos que perderam a função não perderam os cargos, ou seja, as pessoas que não são concursados, que são indicados políticos lá em Brasília, saíram do ministério, mas continuam recebendo, porque não foram exonerados. Porque a partir do momento em que ela começa a exonerar, mexer em cargos e cortar ministérios, ela perde apoio político. Ela perde o apoio, então, e aí demais... aconteceria de se aprovar uma pauta dessas. Isso é que é curioso, né? Claro. Mas explica para a população, outra dúvida, né? Fica complicada, mas... quando se fala, então, nesse aumento, quando se fala em 78%, a gente já entendeu que é uma minoria da classe de vocês que chega a receber esses 78%. Mas, ainda assim, quando falamos em Congresso, ele teria aprovado. Quando falamos da Câmara, a Câmara aprovou. Os deputados que lá estavam reunidos disseram sim, nós somos favoráveis. A Câmara e o Senado. Em todas as comissões da Câmara passou, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, inclusive no plenário, foi a votação no plenário. Correção feita. Unanimidade. E aí, o que existe esse precedente, o governo pode dizer, olha, mesmo vocês tendo aprovado, eu não consigo pagar. E foi o que o Planalto disse e vetou. Com toda, eu repito um pouco para a gente fechar num contexto melhor, com toda essa história, apesar de eu ouvir na Rede Bandeirantes e me entristeceu, há 48 horas atrás, o Boechat dizia, a Dilma num discurso disse que está cortando na própria carne. A Bandeirantes foi atrás de informação e a resposta que teve de cortes efetivos foi zero. Ninguém foi demitido até agora. Isso eu ouvi do Boechat, daqui a pouquinho eu procuro aqui na internet para ter mais certeza, mas isso foi uma frase dele que me impactou. Digo, mas então que história é essa, né? Se fala uma coisa e se faz outra. Mas enfim, nesse contexto, vocês acreditam que dá para sensibilizar, que dá para dizer, olha, o Congresso inteiro dizendo sim, aprova o aumento, vocês vão ouvir não de novo? E aí o que vocês esperam? Qual seria o próximo passo? São duas perguntas em uma. É uma pergunta complexa e a resposta é mais ainda. Nós somos servidores, mas nós não nos vemos como governo, o que a população vê. Então, assim, o sentimento que a população tem é exatamente o mesmo que nós temos também. O que a gente vê de escândalo, o que a gente vê de desvio, o que, que a gente lê que vai ter aumento, isso a gente sente da mesma forma. A gente não gosta de ouvir escândalo, a gente não gosta de ouvir que vai ter aumento de imposto, mas estando um pouquinho mais por dentro dessa realidade política, porque a gente acabou estudando isso, a gente acabou indo a fundo para tentar aprovar esse projeto, a gente vê que nesse grande jogo político são troca de favores. E nós, servidores, não temos nenhuma moeda para oferecer e não queremos oferecer nada em troca. O que a gente quer é o convencimento de que a nossa causa é justa. Eu acho que tem como, vamos supor assim, o Congresso, ele usou uma fraqueza momentânea do governo para aprovar, e o governo criou um rótulo, o governo federal criou um rótulo do nosso aumento como sendo pauta-bomba, como esse reajuste vai quebrar o Brasil, para que ele não fosse aprovado por ela. Então, a gente está no meio de um jogo político. A oposição diz que pode, que é justo e que realmente é, mas ele, às vezes, supervaloriza isso para atingir o governo, e o governo diz que não é justo para negar. Só que esses valores cabem no orçamento, até porque dentro de todo esse impacto financeiro, o governo esquece de fazer a conta de que 27,5% do que ele vai estar dando para nós vai estar voltando como imposto de renda, outros 11% vai estar voltando como previdência. Então esse impacto não é tão grande e vai ser só uma recomposição de valores que vai acabar gerando mais imposto. Por exemplo, a gente vai poder voltar a consumir um pouquinho mais do que a gente faz hoje, porque já está, vamos supor assim, consumo zero. Essa retomada de consumo vai gerar ICMS, IPI. Então, assim, é um dinheiro que volta para o governo. Não é uma perda, na verdade, sob a ótica de vocês. Quer dizer, é fazer a economia girar. Não consigo achar outras que não governo. Na verdade, vamos fazer na a roda ótica, da economia girar. A presidente não poderia ter vetado o projeto de lei do reajuste, porque no mérito ele é justo. Ela usou como fundamento a questão orçamentária, sim, que aí seria em relação ao orçamento respectivo para implementar o projeto. São duas coisas distintas. Uma coisa é você ter a lei dando o reajuste, a outra é você ter o orçamento para suprir aquela lei. A lei possui um dispositivo na qual sua implementação depende do orçamento. Então, no caso, ela poderia ter agido de forma a não dar o orçamento, mas não poderia ter vetado a lei do reajuste. Olha, é uma situação muito complexa, gente. É entender que tudo aconteceu num momento. Esse ano é um ano muito peculiar. A gente saiu de uma realidade de um Brasil que tudo podia, da bola da vez, né? Mesmo que nós tenhamos fechado os olhos, porque havia uma propaganda muito otimista em relação ao país, né? E a gente desconsiderava, por exemplo, relatórios técnicos que apontavam o Brasil foi o país que menos cresceu na América Latina. Mesmo a gente sendo o máximo do máximo, a cereja do bolo, Paraguai tinha crescido mais que o Brasil no ano passado, a bipolar argentina tinha crescido mais que o Brasil, mas a gente preferiu não ver, a gente preferiu acreditar que estávamos num cenário extremamente positivo. E eu, quando paro para pensar no tempo, a nossa mudança de realidade de janeiro a, digamos, julho, que quando começou o susto, né, ela foi surreal. E aí, que simpatia tem as pessoas para dizer, olha, o movimento pelo aumento, quer dizer, é muito complicado. Sim. Esse contexto. E muitas vezes também é difícil para quem acompanha dizer, poxa, mas então um deputado que é de oposição, ele vota, mas vota com raivinha, como se dissesse, aham, agora eu vou ajudar a quebrar esse governo e vou dar o reajuste. E quem vota contra vira as costas para o funcionário. Então vocês estão meio no mato sem cachorro, quer dizer, não sei. Aí a gente volta à segunda parte da minha pergunta. O que, que vocês vão fazer a partir de agora? Porque um veto vocês já receberam. Qual é o caminho legal? Qual é o dispositivo? Como é que vocês se viram se não rolar de novo? Boa pergunta, eu não sei o que... É que não depende de nós, na verdade, Raquel. Tem algumas medidas que foram tomadas, inclusive sindicatos entraram com medidas judiciais com relação à questão do veto, como eu comentei, que na realidade ela não poderia ter vetado, mas a gente não acredita que isso irá em frente porque é uma briga de poderes, né, de chefe de poderes. Na verdade, o que acontece hoje é que nós somos moeda de troca, queira ou não, com os partidos que compõem a base do governo, principalmente o PMDB, que é quem vai definir a questão do veto. Repito, os deputados, de maneira geral, a não ser os fanáticos da base do governo, são apoiadores, inclusive, da causa, são favoráveis à causa, e já a grande maioria se comprometeu a votar a favor, pelo menos, claro, com quem a gente falou aqui, e vai votar contra quem é do PT, que é quem está, como eu falei, tentando apertar o orçamento a qualquer custo. A gente está trabalhando em cima disso e tentando botar, na verdade, o poder que é o poder que toda a população tem e que todo cidadão tem, que é o voto. Olha, então, que situação complexa. O que a gente está tentando trabalhar é com o poder político realmente de cada um, não como servidor, mas sim como cidadão. É como a gente tem ido a Brasília e como a gente tem trabalhado na base, trabalhando com as famílias de 120 mil servidores que estão de olho nos deputados que vão, deputados e senadores que vão votar a favor ou vão votar pelo governo. Porque, na verdade, no mérito... Meio que um lobby, um corpo a corpo. Não se discute isso. Olha, vocês se dividem entre servidores da Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Eleitoral. É uma gama bem grande. A gente tem dificuldade de relacionar isso, né, quantitativamente, por exemplo, em Chapecó, chegamos à conclusão aí que não dá 200 de pessoas. Como é que vocês lidam? Porque aí vem uma segunda pecha que é complicada. Servidor federal ganha, trabalha pouco, ganha bem e a justiça é ineficiente. Essas máximas, elas ficam se repetindo na cabeça das pessoas, porque, claro, em relação a quem está no mercado no setor privado, o público tem muito a garantia, o público tem muito acréscimo disso, acréscimo daquilo. A gente vive uma situação, muitas vezes, até de mitos, né? Conforto, estabilidade, segurança, férias remuneradas, etc. e tal, entram na agenda de quem é servidor público. O privado trabalha 30 dias, recebe, pode ser demitido, não tem segurança, não tem estabilidade. É como se vocês vivessem uma situação de conforto. Até o parâmetro para demissão, se rende, se não rende, se é bom servidor, se é mau servidor, ele acaba sendo engolido por essas questões. Então, eu vou chamar intervalo comercial. Na volta, como é que vocês lidam com isso? Porque eu vejo, muitas vezes, mais um agravante, porque a população não conhece, não entende, não interage e prevalece essas máximas, né? Quando se diz, olha, a justiça, o brasileiro não acredita na justiça. Porque simplesmente ela não funciona. A gente vê matérias, olha, fulano morreu sem ver o resultado do seu pleito, do seu pedido. O processo ficou na garagem, no subsolo, do não sei o quê, do não sei onde, trancado, mofando. Então, é complexa a relação do brasileiro com o sentido de justiça. A gente navega sobre isso depois do intervalo comercial. E o que vocês fariam, por exemplo, que me surgiu a ideia da greve? Vocês falaram, a gente não sabe o que fazer. Quem sabe vocês fazem uma greve ou tentam de novo. Isso a gente discute depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:41. Aproveite a promoção Natal Antecipado Avan e encante toda a sua família com nossos produtos natalinos. Árvore de Natal, 1,20 m, de R$39,90 por apenas R$29,99. Conjunto de bolas natalinas, 10 unidades, somente R$9,99. E ainda toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Para começar a semana com tudo, a Calçados Novo Hamburgo preparou uma super oferta no setor de sapatilhas. São vários modelos com cores, pedrarias e muito brilho, com preços incríveis. R$ 49,90, R$ 39,90 e R$ 29,90. É isso mesmo, a partir de R$ 29,90. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credi Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credi Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Dedetiza casas, apartamentos e comércio com produto antialérgico e antitóxico. Terceiriza empresa com garantia dos trabalhos, profissional qualificado, retira morcegos e pássaros da sua residência. A única com equipamentos apropriados para fumegação em tubulações e boca de lobo, prevenindo doenças de pragas e combate ao mosquito da dengue e focos. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. E agora também com cursos e palestras de controle de pragas na agricultura. Dedetizadora Catarinense. Sua saúde começa aqui, na Rua Pequim, 632D, bairro Passo dos Fortes, fone 329-3017 ou 9184-7438. Ah, amor, a mamãe ligou e quer saber se a gente vai passar o Natal lá. Você já tá falando em Natal, meu bem? É cedo ainda, né? Meu amor, a gente já tá no mês de novembro e o Natal já está chegando. Sua casa merece ficar linda nesse Natal. E aqui na Nery Confecções, você deixa sua casa super bonita e ainda economiza. Na compra de dois ou mais itens de cama, mesa e banho, 30% de desconto à vista em duas vezes no cartão ou no carnê para começar a pagar somente em fevereiro de 2016. Cama, mesa e banho é na Nery Confecções, onde seu dinheiro vale mais. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público federal, estadual ou municipal, está precisando de dinheiro rápido e fácil? Venha para o Paranabanco. Possuímos as melhores taxas e os melhores prazos do mercado. As parcelas são fixas e não consultamos o SPC e Serasa. Não perca tempo procurando por aí. Venha para o Paranabanco. Se você possui empréstimo em outros bancos, faça nova portabilidade de dívidas, onde você traz o seu empréstimo para o Paranabanco e sai com mais dinheiro no bolso. Solicite uma visita. Paranabanco. Banco em Chapecó, na Avenida Fernando Machado, em frente ao Restaurante de Itália. Fone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Eu já não aguento mais os juros altos do cartão. Ficar devendo, pagar o mínimo, não, não, não. Sorte que o Sicoobi tem a solução. O Sicoobi Crédito tem os menores juros e vantagens de montão. Aos juros altos, não, não, não. Junte sua voz à nossa. Faça já seu Sicoobi Card, o cartão de crédito do Sicoobi. Por que Sedex é líder? Juntos, nossos carteiros percorrem 400 mil quilômetros por dia, o equivalente a 10 voltas completas ao redor da Terra. São 3 Sedex entregues por segundo. Agora mesmo, entregamos mais 3. Sedex é líder porque entrega melhor. Entrega documentos e encomendas com rapidez para qualquer lugar do Brasil com prazo garantido e rastreamento de ponta a ponta. Tudo com a confiança dos Correios. A educação é um caminho cheio de oportunidades. Ela leva você mais longe, abrindo as portas para o seu futuro. E o programa Mais Médicos do Governo Federal é uma dessas portas para você que sonha em ser médico. Desde que foi lançado, já foram autorizadas 5.200 novas vagas de graduação em medicina em todo o país. E até 2017, serão 11.400, sempre de acordo com o novo currículo. Só aqui no Sul, já foram autorizadas 764 vagas, ajudando os futuros médicos a realizar seus sonhos. Já para quem precisa de oportunidade de especialização, as vagas em residência médica também não param de crescer. A cada dia, novos postos são abertos para garantir que cada médico formado tenha sua vaga de residência a partir de 2019. Acesse maismedicos.gov.br e informe-se sobre os novos cursos de medicina, vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Vitamel, não se fala em outra coisa. O Vitamel é sucesso total. Pai, essas dores que você sente no corpo, o Vitamel alivia na hora. Amor, o Vitamel elimina o cansaço físico e mental e combate a anemia fortalecendo os nervos, músculos e ossos. E pai, o Vitamel é indicado também para quem anda com esquecimento, reativando a sua memória e te fortalecendo da cabeça aos pés, pai. Eita, família inteligente! Então vamos ficar mais fortes. Pega aqui, vai lá na farmácia ou na drogaria e traga o Vitamel pra família inteira. Não vai em outro lugar pra não ser enganado, hein? E só compre se for o verdadeiro Vitamel. Vitamel, o fortificante da sua família. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltando 10 minutos para as 10 horas, 10 minutos, eu discuti aqui no intervalo, olha como são situações complexas, né? Nós não estamos falando do mega, do grande, do que, né? E eu coloco mesmo, eu enumero, é muito confortável, é bom você ser juiz, procurador, promotor, quanto mais alto o escalão, mais um degrau que você galga nessa escada, você vai ter uma remuneração, uma condição melhor. Mas nós falamos aqui, e eles explicaram muito bem, nós falamos do funcionário que faz essa máquina girar, que faz a Justiça Federal andar, que faz a Justiça do Trabalho andar, que faz a Justiça Eleitoral andar, são essas pessoas que estão aqui estão no estúdio hoje, né? E aí eu disse, vocês, a greve, quando se fala em greve, ela soou fragmentada, ficou um tanto perdida. Eu disse, olha, mas quem está fazendo greve? Aí se você vai olhar em canais de notícia, é o funcionário da Justiça Federal de Goiânia. Depois, ah não, mas foi o pessoal da Justiça do Trabalho do Macapá. Ficou tão fragmentado e eu dei a sugestão dos intervalos. Essa coisa está tão ruim, por que você não faz uma greve geral? É possível, é viável, daria resultado ou nem isso? A greve nossa, assim, ela atinge indiretamente a população e ela não tem reflexo político nenhum. Por exemplo, bancários, se eles fazem greve durante 10, 15, 20 dias, todo mundo fica alvoroço da discussão. Se professores fazem greve, as crianças ficam em casa, em uma, duas, três semanas, dá maior visibilidade. Nós fizemos greve agora em nível nacional, ficou mais de 100 dias em greve, ninguém sabia. Nós fizemos duas passeatas na avenida, aqui na Getúlio Vargas, para dar um pouco mais de visibilidade. Justiça Federal e Justiça do Trabalho, se a gente parar 9 meses, a população geral não vai sentir diferença nenhuma. Como é que vocês chegam nesse cálculo? Porque assim, eu trabalho no Juizado Especial Federal, que são com causas previdenciárias. Hoje, a média de tempo de demora de um processo lá é 3 ou 4 meses. Está super rápido. Só que acontece? Para ele chegar lá, a pessoa já esperou tempo para fazer uma perícia no INSS, já esperou tempo para ter o resultado, esperou um tempo para o advogado entrar com o processo. Às vezes isso anda rápido, mas assim, ela já esperou e ela já chega lá com a negativa. Então, às vezes pode demorar bastante tempo essa pessoa vai sentir. Só que na família dela, vamos supor assim, tem 6 pessoas, só ela vai sentir. Exatamente. O resto da população não vai sentir nossa greve. Então, o que a gente faz de greve é para dar uma legitimidade ao movimento. Mas vocês não veem nela um instrumento de resolutividade, digamos assim? Não. Não é ela que vai forçar uma mudança de situação. Ou não só ela. Porque assim, se a gente fizer uma greve, infelizmente a gente vai estar prejudicando a pessoa que está com o processo lá. E não é a nossa intenção prejudicar a população. Só que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente para por um determinado período para dar uma visibilidade para o movimento. Se bancários param 100 dias como nós paramos, o Brasil explode. Se os caminhoneiros param 100 dias, então assim, a nossa categoria, ela faz um serviço de fundo. E a greve, ela não teria, não tem tanta efetividade quanto em outras categorias. Olha, foi bem didaticamente explicado. Num segundo momento, quem está envolvido com o processo tem a simpatia, vocês têm, dessa forma meio torta, meio estranha, mas vocês têm o amparo dos parlamentares, né? É o que eu digo, se por raiva do governo que está aí, para minar o governo que está aí, ou enfim, vocês têm essa simpatia. Mas muitas vezes, quando a gente se refere ao funcionalismo público, de uma forma geral, existe muito preconceito. Quando se fala em justiça, a justiça é ineficiente, é lenta, né? Volta e meia se assiste, olha, a cena, muitas vezes, a imagem impacta, então tem trocentos processos no subsolo, trancados, que não vão ver a luz do dia, portanto as pessoas vão morrer antes de terem sua causa resolvida. É, a justiça é ineficiente. Como é que se lida com isso tudo, né? Perante a população? Porque é aquela história, olha, se eu já não tenho... Não tenho esperança. Acho que a palavra melhor talvez seja essa em relação à justiça no Brasil. Ela é muito criticada, né? Como é que vocês veem isso? Eu vou contar com uma passagem bem, bem interessante que aconteceu comigo. Quando eu passei no concurso público, eu estudei para o concurso, mas eu passei meio que por acaso, porque não tinha pretensão de ser servidor público. Eu fiz o concurso meio que por experiência e acabei passando. Quando eu passei, amigos, colegas falaram, pô, tu vai ser um marajá. Eu, nossa, que bacana, você é um marajá. Primeiro dia, quando fui tomar posse, nunca tinha conversado com o juiz. Entrei no gabinete do juiz federal, diretor do foro. Ele olhou para mim, tu sabe o que é servidor público? Eu pensei, pô, que bacana, uma pergunta que eu vou saber responder. Ele não deixou eu responder, ele falou, esquece, aqui a gente trabalha. Meu primeiro contato com o juiz federal foi esse. Então, assim, realmente existe esse consenso de que servidor não trabalha, que é marajá. Existem servidores que trabalham pouco ou que não trabalham, e existem alguns servidores, principalmente aqueles muito antigos que entraram, que têm regalias que os funcionários hoje novos não têm. Existe a diferença do servidor que é da União, do Estado e do município. Cada esfera tem as suas particularidades. Eu posso dizer aqui pela Justiça Federal de Chapecó que, embora a gente tenha recesso de fim de ano e a gente tem algumas vantagens, tem estabilidade, isso é o lado bom do nosso serviço. A gente é cobrado, a gente tem esse lado bom que dá tranquilidade para nós, mas em contrapartida também a gente trabalha, já chegou a trabalhar nos sábados, de manhã, de tarde, e eu já trabalhei até as 11 horas da noite. Então, assim, cada realidade de cada setor é diferente. É complicado a gente generalizar tudo, mas, assim, tem servidores, tem instituições muito boas que dão a resposta que a sociedade merece. E tem também a peculiaridade de cada estado. É curioso isso, né? De cada... O ritmo que cada estado, cada unidade dessa federação imprime. É muito... Se a gente for olhar, né? Colocar uma lente de aumento em cima, nós vamos encontrar também peculiaridades, né? De absurdos que acontecem em alguns estados e que em outros não. Nós podemos citar hoje o TRF da 4ª Região, que abrange os 3 estados do Sul. Ele é o mais produtivo em termos de, que nem você falou, processos no subsolo e tal. Em termos de processos eletrônicos, hoje é o que mais tem processamento eletrônico dos dados. Inclusive administrativa, a parte administrativa, todos os processos administrativos são eletrônicos e os judiciais também. Nós trabalhamos na 3ª Vara, nós temos processo eletrônico já há 10 anos, desde 2006. Então nós trabalhamos exclusivamente com isso. Hoje a média de tramitação no meu setor, entre o protocolo da ação, entre o momento em que o advogado protocola a ação e a sentença, é inferior a 3 meses. Então é uma realidade realmente que pouca gente conhece. E que vai contra o senso de que não há resolutividade, né? A gente tem que começar também a focar nisso, que não é o todo, porque nós estamos muito reativos. Todo dia a gente recebe mensagens muito claras de que esse país não funciona. Eu enumerei, eu fiz uma experiência medonha essa semana de avaliar a pauta de 2 telejornais. E você tem efetivamente a certeza de que o Brasil não deu certo. Independente de ser uma mega rede, uma rede menor, você pega Bandeirantes, você pega Rede Globo, enfim. E você faz a pauta, né? Faz um estudo. E realmente o recado que você recebe é de que o Brasil não é um país que valha a pena. Porque nada funciona nesse país, porque a gente não tem a competência de concluir processos que a gente mesmo decidiu que seriam prioritários que fossem iniciados. Então, nós somos muito bons de iniciativa, mas não temos o acabativo, a gente só é iniciativo e esse valor perpassa para o serviço público. Infelizmente, é bom essa fala de vocês, porque vocês dizem, não é bem assim. Assim, agora defendendo um pouco o servidor público, o que a gente sente assim? Hoje, várias pessoas estão procurando o serviço público, grande parte delas por vocação, porque o concurso não é fácil. Não. Tu tem que estudar muito tempo, tu tem que ter muita dedicação para conseguir chegar lá, e quando tu chega, tu tem algum objetivo, tu não é um prêmio de loteria que tu tirou. Antigamente não era tanto assim. Então, assim, hoje quem está chegando para trabalhar, salvo algumas exceções. Sim. Que sempre tem. Mas, então, de uma maneira geral, quem está chegando no serviço público hoje está chegando para trabalhar e está melhorando o serviço. E isso faz com que todos os outros servidores tentem entrar no ritmo. Muda o parâmetro. Está mudando o parâmetro. Só que eu também já fui em outros órgãos, outras instituições que não funcionam. Já teve também essa sensação? Você, sim, servidor, sim, público, de se sentir frustrado com o ritmo de outro servidor, sim, público? Com certeza. Só que o que eu posso fazer para tentar desmistificar isso é eu dar o meu melhor no meu trabalho. Mas com certeza vai ter outras instituições que eu vou ser mal atendido, que vai demorar para o que eu quero. Mas assim, se cada um fizer a sua parte, eu acho que com o tempo a tendência é melhorar. Olha, é realmente a questão muito de cruzar os dedos e torcer. É um assunto interessante e eu vejo muito a média pela interação com o ouvinte. Tem ouvinte aqui que fez colocações muito legais, eu vou ir repassando para a gente discutir também. O André fez duas, mas as duas têm uma fundamentação legal. A primeira, ele nos deseja um bom dia e diz: sindicato não é partido político, nunca foi e nunca deverá ser. A dúvida aqui, André, é que a gente duvidou um pouco do deverá, mas enfim, vamos lá. Sindicato é uma associação com prerrogativas e missões constitucionais, qualificado pela representação de trabalhadores ou empregadores. Ele deve ter por bandeira o interesse da categoria, não o partidário, mas sim aqueles exclusivamente inerentes ao mundo do trabalho, ao dia a dia do trabalhador, né? Todos precisamos desvincular qualquer imagem negativa da entidade sindical, que é agente de transformação trabalhista, econômica e social. E ele parabeniza pelo debate. O André descreve um mundo ideal. Infelizmente, André... É muito bom no papel. Como é que vocês entendem esse contraponto do André? Porque assim, olha... Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Obrigada. Ultimamente até tenho frequentado algum... Principalmente no Facebook. Então a gente entra em alguns perfis ali de pessoas ligadas ao sindicato. E tem alguns... Inclusive teve um agora que foi desvinculado do sindicato por ter veiculado diversas informações favoráveis ao governo e contra os servidores. E essa pessoa lá era das que votavam pelo, não só pelo sindicato, mas como pela Federação Nacional. O comportamento dele hoje, não era de um sindicalista... É, mas assim, às vezes que a gente foi a Brasília, que houve palanque, que pessoas da própria federação puderam falar, a gente não se sentiu representado, porque as pessoas lá pegavam o microfone e falavam assim... Não, porque nós somos contra a distribuição dos juros aos banqueiros, não sei o quê. Discursos da esquerda de 15 anos atrás. Isso ainda está presente lá em Brasília. Então, são coisas que não dá para admitir hoje em dia. Olha, eu gosto quando aparece uma nota destoante. Adoro isso. Volta e meia, eu sou surpresa eu sou surpreendida pelos meus entrevistados, né? Esses dias também aconteceu, eu fiquei muito feliz, porque eu disse, olha, não é aqui a apresentadora, o pensar é um pensar que vem espontaneamente. Então, vocês pintam um quadro que é muito diverso do que muitas vezes a gente ouve de sindicalistas. Esse é um exercício muito interessante de se fazer, porque você diz, olha, eu sou um cidadão comum e, efetivamente, eu não me sinto representado por esse sindicato, não há identidade, né? Porque, de repente, eu estou lá reunido para uma pauta política que nem é minha pauta política. É uma distância grande. Então, para o André entender esse outro lado, né? A gente entende a função do sindicato, é essa, mas na prática, às vezes, não funciona. O André está correto Sim, irretocável a descrição dele. Perfeita. Deveria ser isso mesmo, só que, infelizmente, na prática, os integrantes do sindicato são partidários e puxam... tem a tendência de puxar para um lado ou para o outro. Ok. O André faz uma complementação. Ele diz, sou advogado trabalhista, apoio integralmente a luta e as reivindicações dos servidores federais. Tenho certeza de que o cidadão precisa entender essas reivindicações. São 9 anos de inflação sob o salário sem recomposição. Então, o André é parceiro de vocês e ele está na iniciativa privada. Ele é um advogado trabalhista. Muito obrigado, André. E vocês estão sendo compreendidos. Isso é que é legal, né? Porque, de repente, quando a gente começa a conversa, eu já comecei logo pegando todos os estereótipos, todas as máximas que foram ditas, que nos levaram para o lado inverso, né? A gente imagina realmente, chegaram aqui 2 funcionários públicos que vão receber 78% de reajuste em cima de 35 mil. Aí não fica simpático. Mas a gente já entendeu que não é bem assim. Eu queria receber 78% de 35 mil e ia ficar bem feliz, mas nossa, não é a realidade. Mas não é a realidade. Olha, o Anderson faz um link aqui que eu acho que também é uma, muitas vezes é delicado. Já aconteceu aqui de eu interpelar servidor público e dizer, mas qual é foi, acho que, eu não lembro que categoria era... E eles disseram, não, a gente prefere não entrar nesse assunto. Eu digo, olha, mas o público, o servidor público, a primeira prerrogativa é a transparência. E o Anderson pergunta de uma forma muito direta, ele diz, qual é o salário base de vocês? Quantas horas vocês fazem por dia? E aí, se vocês têm algum auxílio, alimentação, como acontece muitas vezes no setor privado, nas empresas? Hoje, dá para acessar o site do... tem o portal da transparência para os servidores do executivo. E o nosso tem os nossos salários, salário não, a remuneração total tem no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele consegue acessar. As categorias... Mas você vai responder? Não, tipo, tem como? Ah, obrigado. Então vou tá. Responder. Assim, o que acontece? Nós temos... cargo tem 12 níveis de progressão. Então, tu entra na justiça no nível 1, depois de 12 anos tu chega no final de carreira. Quer dizer, vocês têm um plano de carreira? Tem um plano de carreira. Ok. Só pegar aqui a tabela, por exemplo, o vencimento básico do servidor, de um técnico, é 4.240. É o salário básico dele. Uhum. Geralmente não, digo aqui por Chapecó. Todo técnico judiciário aqui em Chapecó, ele é embora o nível seja de segundo grau, todos têm nível superior e grande parte deles tem mestrado ou pós-graduação. Então, o salário base é 4.240. Em cima disso, nós recebemos auxílio alimentação, que são R$ 700. E tem mais uma gratificação judiciária. Uhum. Mas assim, o básico... É, para se construir uma referência, né? Eu digo, olha, não quero saber o seu ou dele, ou... Porque eu já entendi aqui, imagina, se tem 12 degraus nessa 12 escada... 12 níveis, 3 cargos, são 36... Ia ser difícil a resposta, mas uma base para uma referência para quem nos acompanha, porque o sentido hoje hoje é justamente esse. O Francisco faz aqui uma avaliação que talvez vocês expliquem melhor. Ele diz, a respeito do reajuste do judiciário, vale salientar que ele arrecada muito mais do que dispensa com o pagamento dos servidores do órgão. Não se faz hoje um cálculo disso, até porque não é um órgão que tem que ser superavitário ou não, porque essa despesa não tem que ser correspondente ao que ele arrecada ou não. Não é, por exemplo, você pegar que nem a Previdência. O que ele arrecada, por exemplo? Porque justamente eles não imaginam esse órgão arrecadando, mas o que ele arrecada? Vamos supor, eu diria a grosso modo, dentro da Justiça Federal, execuções fiscais. Então, pessoas físicas ou jurídicas que ficam devendo impostos federais são acionadas, executadas pela própria União na Justiça Federal. Uhum. Né? E esse valor que reverte, realmente, como o Francisco falou, ele já é muito maior do que a remuneração dos servidores. Mas não pode ser usado como parâmetro, eu dizendo, olha, a gente fatura pra caramba não. E a gente não consegue um aumento. Não pode-se dizer que fatura ou não, porque isso não se dá em termos de justiça. Não é por isso que você vai julgar procedente as execuções ou que você vai executar a qualquer modo para que dê lucro. Não. Exatamente, é assim que não é... Por isso que eu acho que não se fala nem superávit. Não é um parâmetro. Não é um parâmetro. Porque pode ser um órgão que arrecade muito menos e gaste muito, mas é um órgão indispensável. E que cumpre a função. Sim. Né? Essa é a delicadeza do... O cumprimento da função não se mede por quanto ele arrecada, na verdade. Olha, é uma situação bem complexa, a gente tem um tempo limitado. É difícil, né, para quem não é da área, mas eu acho que também foi fundamental essa conversa, porque clareou muitos momentos, né? Você receber o impacto de dizer, poxa, vão quebrar com o Brasil, esses servidores são uns insensíveis, né? Eles ficam querendo um reajuste absurdo no momento em que o Brasil está quebrando. Deu para desfazer, eu creio, toda essa quebrar esses mitos, né? Esses paradigmas e ouvir de vocês uma situação que vocês entendem está precária. Eu termino aqui com o Thelma, ele diz, concordo com vocês. E quanto o governo tira de imposto de renda desse aumento, isso eles não veem. Ele faz justamente essa conta, que, né, também há retorno no momento em que se concede um aumento. Ele na faz fonte. Na fonte, pois é, não é uma coisa arbitrária, eu depois vejo quanto eu vou, não. O desconto já vem na folha de pagamento. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, enfim, e o que fica para essa população que nos ouviu, né? A gente fala para milhares, centenas e milhares de pessoas, né? No Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no sul do Paraná. O que fica, né, de primeiro, de perspectiva para vocês e, segundo, para quem nos acompanhou nessa manhã? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade aqui, Raquel, agradecer também aos ouvintes. E o nosso trabalho com reajuste ou sem reajuste, a gente vai continuar sendo feito. A gente não quer, de maneira alguma, criar barreiras com a população. Nós fazemos parte da população. E a gente gostaria muito de ter esse aumento, ele é um aumento devido. E isso vai ajudar também com que outros bons servidores continuem no judiciário e não busquem outras categorias, que isso está acontecendo. Tem uma evasão grande de servidores bem qualificados buscando outras categorias por remuneração melhor. A gente gostaria de manter o quadro qualificado e a gente vai continuar fazendo o nosso melhor para atender a população. Olha, eu desejo boa sorte para vocês, né? São jovens, enfim, mostram esse empenho, mostram essa vontade de fazer, essa vontade de trabalhar. Apontamos muito para essa discrepância, enfim, né? Claro, eu não sou. É curioso isso, não, é difícil. Em conversas rápidas, muitas vezes a gente é mal interpretado. Eu não quero atacar juízes, eu não quero atacar promotores, mas é uma diferença muito grande, né? A gente vive num Brasil de muitas diferenças. Então, tem pessoas que, ascendendo meritoriamente, chegam num patamar interessante de vida, mas que não corresponde à média do brasileiro, né? E isso acontece tanto na iniciativa pública quanto privada. A gente ainda encontra muita diferença. Então, não quer dizer que eu seja contra, mas eu compreendo a luta de vocês que dão esse suporte, dão essa base para que a gente tenha, o cidadão tenha acolhida quando buscar qualquer ordem da Justiça Federal, do trabalho eleitoral, para que a gente tenha também o nosso retorno. Agradecer também, então, tanto a presença aqui do Joel quanto do Emiliano. E é curioso que vocês realmente estão fazendo uma luta homem a homem, né? Vocês não estão com sindicato, vocês não são em grande número, aqui em Chapecó vocês não chegam a 200 de pessoas, então realmente é um trabalho de formiguinha. É isso aí, pretendemos seguir assim, e como o João falou, né, em relação ao nosso serviço, o que a gente vê no geral, até pelo próprio ouvinte que se manifestou ali, que tem contato direto com a Justiça do Trabalho, a gente acredita no nosso trabalho. Os dias que a gente ficou de greve, as pessoas que vieram buscar o serviço, tiveram minimamente, mas tiveram o serviço atendido e mostraram satisfação nisso, e todos os advogados que tiveram lá são solidários à causa, porque sabem que realmente é justo. E a impressão que a gente quer deixar realmente é que nós somos solidários com a situação que o país vive, porém não podemos ficar com a conta para pagar. Nós já estamos pagando a conta há 9 anos, vamos pagar a conta e vamos pagar os impostos, assim como todos os cidadãos vão pagar, mas esses valores nos são efetivamente devidos e são meros reajustes desses 9 anos de perdas. Ok, então a gente ofereceu, obrigada pela participação de vocês, que a gente ofereceu hoje mais uma variável para essa equação. Quem acompanhou o nosso programa hoje, quando assistir, por exemplo, a votação de uma chamada pauta bomba, né? Não digo, olha, vai fazer A ou vai fazer B, mas ele já tem mais subsídio, ele já tem mais informação para interpretar essa notícia, né? Ou eu mesmo aqui, quando entrevisto, amanhã teremos, se tudo fechar certinho, amanhã teremos 2 senadores aqui no programa. O Berger de Santa Catarina e a senadora do Rio Grande do Sul, Amélia. Desculpa, Ana Amélia, olha, me surgiu, sim. Eu ia dizer Maria Amélia, meu Deus, quinta-feira. Ana Amélia também vai estar aqui e com eles eu pretendo construir um pouco essa discussão, né? O que, que está acontecendo em Brasília? Como é que a gente interpreta, é Cunha barrando votação, é Renan falando uma coisa, é o Brasil para descobrir se ele vendeu carne ou se ele vendeu carne enlatada, a gente perdeu o parâmetro, né? Até do que esperar lá de Brasília, porque as discussões elas estão partindo para um nível muito complexo. Não temos mais nem o que dizer, né? O que estão protagonizando lá em Brasília? Tem a ver comigo? Né? O depósito que o Cunha recebeu, o empréstimo que ele tinha recebido, os milhões que entraram lá na Suíça, que era em função disso, daquilo. Eu digo, meu Deus, eu tenho que saber disso agora para entender por que, que o Brasil está no estado que está? Complicado, mas fica então o meu ouvinte com essa informação. Quando falarem pauta-bomba, já tem mais coisa para pensar aí. Um bom dia para você que nos acompanhou e a gente volta amanhã. Até lá. O futuro se constrói com informação, independência, agilidade e conteúdo. Rádio Super Conda, a líder de audiência em jornalismo.